voo 996 da Presidente Vaiduna, descendo a 2000 pés, reporte localizador. Localizador web 5809. 5809, torre no 862. 286. Objet 5809 está na final da 1-0, baixar travado. Objet autorizado pouso, pistola 0, 090 graus com 109. A livre pouso 5809. recebe no solo aos 44, direita, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 8. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 8, 50 aeronave. 896, torre, no 986, dúzia. 86, bom dia, Vicente. Torre Salvador, bom dia, gol 896, estabilidade na parte noturna. Baixado, trabalho. A ficha está livre, está autorizado o pouso no 896-070-612. Livre pouso solo aos 50, direita, alfa, quilo, ingressa pátio 3, após pátio 3, pátio 1, posição 62. Ingressa pátio 3, após pátio 1, posição 62.